ficar tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer que a triste hora do fim se faz notória e continuar a trajetória é retroceder. Não há no mundo lei que possa condenar alguém que a um outro alguém deixou de amar. Eu já me preparei, parei para pensar e vi que é bem melhor não perguntar. Que tem que ser assim, ninguém jamais pôde mudar. Recebe menos quem mais tem pra dar. E agora queira dar licença que eu já vou. Deixa assim. Vamos manter a amizade, mas não me queira só por pena, nem me crie mais problemas, nem perca tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a